estamos aqui com o Matheus. E eu acredito no acelerador de partículas. Com o Hermano. Este vai ser o pior Magafocast da história. E com o Renan. Não dá pra estudar e jogar videogame ao mesmo tempo. Por isso, jogue videogame. E eu sou o Jefferson e os Maias previram isso. Está no ar a quinta edição do... Magafocast! É isso, a quinta edição do Magafocast no ar, e nessa edição nós temos uma novidade, não é, Matheus? Pois é, cara, veja bem, agora nós temos uma parceria com outro... Cara, uma parceria, cara, incrível, qual é o site? É o GoGoGo Powercast. Então, se você quiser ouvir um outro podcast, entra aí, GoGo Powercast, é com dois O's? GoGo não, é com um só. Não, acho que é um só. GoGo Powercast.blogspot.com, eu vou botar o link com certeza no... É justo, né, cara? Vou colocar o link no post, com certeza. Entrem aí, ouçam o podcast dos tocos, cara. É o melhor de todos. É, e agora nós estamos aceitando patrocínios, tá bom? É, pô. A gente tava aceitando patrocínio desde o começo, né? Já que o plano era ficar rico, mas beleza. E agora nada, né, cara? Mas acima de tudo, não deixem de ouvir o nosso Magafocast. Ah, claro, pô. Com certeza. Não nos abandone. Não nos abandone. Mandem e-mails, cartas. É, telegramas. Se quiser mandar doação em dinheiro, também pode. Não precisa nem tanto, cara. Dá um comentário, já vai ficar feliz. É. Se a gente receber um comentário, eu mando SMS pra Matheus. Cara, um comentário, cara. Tipo, que foda. Ah, mas aí vocês estão carentes pra caralho, hein? Puta que pariu. Pô, vai dizer que não é, cara. Vai dizer que tu não queria um comentário. Eu queria. A gente conversou aqui, a gente viu também que vai ser melhor a gente fazer podcasts menores. Todo mundo andando numa correria danada, todo mundo andando sem tempo. A gente não, é difícil juntar todo mundo pra gravar, é difícil o Hermano poder editar tudo. Então agora a gente vai gravar menos tempo. Os episódios vão ter em média agora 30, 40 minutos. A realidade é que a gente não quer gastar nossa vida resumindo, também nessa desgraça, né, cara? Pô, sabe, cara, pra ficar fazendo um programa de uma hora sempre. Ah, tá maluco, né? Eu fiquei meia hora pensando num texto bonito pra vocês virem estragar. Não, aqui, cara. A gente tem que falar com o público, cara. O público só entende isso. É. Ah, puta que pariu. Então, sintetizando, a gente não tem tempo, tá sem saco, acabou. Essas porra agora são uma tá metade merda, do tempo que você merda. Tá acostumado, tá bom? É um porra que fica aqui pensando o que falar, é. Então é melhor fazer essa merda pequena. E a Dolly não me pagou meu cachê. E aí, essa edição vai ser sobre o que, então? Nessa edição a gente vai falar sobre o fim do mundo. Melhor dizendo, 2012. É a mesma coisa, são sinônimos. Pô, é, nessa época atual é a mesma coisa mesmo. A gente vai focar em 2012, né? Esquecer 2000 já, né? É. Afinal, 2000 já passou, a gente sobreviveu, né? É, mó sem graça, mó triste. Mas 2000 já é old. É, tu tá na pilha do filme, né, cara? Pô, eu tô na pilha mesmo, cara. O mundo vai acabar pra qualquer momento. Eu vou correr pra minha arca agora. É isso aí, cara. Qualquer momento não, cara. Tem hora marcada. Faltam alguns anos ainda. Ah, é verdade. Mas sabe como é que é, né? Sempre rola um atraso, um delayzinho. Vai que é dia 21 de dezembro de 2009, não 2012. Você sabe. Pô, imagina que merda, cara. Mas é um atraso que acontece antes. Não sei. Vai que atrasa um cadinho e acontece 3 anos antes. É verdade. Pode ser, né? Quem sabe, cara. É só tudo teoria da relatividade. Não, é que o magnetismo deixou o Matheus confuso. Ele perdeu a noção cronológica. Verdade. Já que a gente vai falar do fim do mundo. Melhor dizendo, a gente vai falar de 2012, a gente tem que explicar como começou essa porcaria, né, cara? E quando, né? Porque, seja, do nada esses marões em 2012 vai acabar. Por quê? Por causa dos mais e tal, porra toda. Mas quando que isso começou? É, cara, a teoria tava lá. Mas aí quando a gente viu a parada se aproximando, o pessoal começou a falar. Pô, cara, eu já li sites de teoria da conspiração já há alguns anos, que é 2, 3, por aí mesmo, e já tava começando a falar esse negócio de calendário, de fim do mundo 2012, blá blá blá, blá blá blá. É, fim do mundo, né, é um tema muito sempre, muito mainstream, ainda com aquecimento global, fantástico, essa coisa toda. É. Com certeza o Nostradamus previu também que seria em 2012. Sim. É porque o esquema era o seguinte, ia ser em 2000, cara, mas teve muita burocracia, né, velho, aí teve que partir pra 2012, tiveram velho. Tiveram que atrasar, né, cara. É, cara. Que nem as obras do Pan, tipo, quase não saiu. Exatamente. Mais ou menos isso. Então, o fim do mundo seria o fim do calendário Maia. É, cara, é mais uma coisa mais ou menos assim, tipo, os mais eles tinham vários calendários, eles tinham um calendário comum que contava um ano parecido com o nosso, um outro calendário que durava mais ou menos 9 meses, que é o tempo da gestação humana, e um calendário, um afagafo, que durava 5.125 anos. Então, há 3 mil anos antes de Cristo, há 5 mil e poucos anos atrás, eles começaram esse calendário aí doidão. E o calendário terminaria exatamente, eu acho que no dia 21 de dezembro de 2012. Pô, cara, imagina que merda, 3 calendários. Eu mal lembro o dia que é hoje. Tem que lembrar 3 datas diferentes todo dia. Não, cara, realmente, velho. Pô, hoje é dia 3. Não, pelo calendário magafagafo, hoje é dia 22. Não, é dia 3. Não. Porra, deve ser uma merda pra não lembrar o aniversário dos imagina outros. Imagina a repartição pública maia, cara, com 3 calendários, maluco. O pior de tudo é, cara, vamos supor que alguém pegue, sei lá, meu celular hoje, sabe? O celular só conta até 2099, depois, porque depois você não sabe qual dia da semana que é, entendeu? Você até pode botar, mas não sabe. Vai que alguém pega meu celular, reprograma o software, abre a porra toda e vê, ó, o mundo vai acabar em 99, porque só vai até 99, sabe? Tipo, é bem... por aí mesmo, né, cara? Mas o fim do calendário maia também coincide com o alinhamento do cosmos, né, cara? Porra, cara, essa parada de alinhamento do cosmos deve acontecer toda semana e ninguém sabe. Não, essa parada é do alinhamento de todos os planetas e um cosmos wherever de algum não, lugar aí. Os planetas não vão se alinhar, cara, isso nunca aconteceu. É o alinhamento do centro da galáxia com uma outra parada aí que fica com o planeta, que fica certinho. Ah, isso acontece de 64 mil anos, se não me engano. Então. Quem já viu o filme do Castelo Rá-Tim-Bum? Aquela paradinha lá do Nino ganhar seus poderes. Pô, cara, mas não, cara. O Nino ia ganhar os poderes quando os planetas se alinhassem todos. Os que agora são... Alguns tempos atrás, os planetas tinham se alinhado, né? Peraí, alguns tempos atrás? Que porra é essa, Renan? É um português correto, cara. São vários tempos, né, cara? Então, são alguns. É justo, o plural foi bom, cara. Porque eu não sei qual calendário você está falando. Ah, tá bom, cara. Mas é que tá. Se o mundo não acabar em 2012, a gente já sabe por quê. Porque tiraram Plutão como planeta. Ah, isso aí. É verdade. Os cálculos, né, foram feitos se baseando em Plutão, cara. Uhum. Tirou Plutão, fodeu. Acabou. Não, né, é toa tirar o Plutão, né, cara? É. Porra. Mas sempre assim, soube, cara, que esses cientistas tiraram Plutão por algum motivo. Não sabia qual, tinha certeza. Agora eu sei. Sabe por que os cientistas geraram Plutão, cara? Porque eles estavam putos com os astrólogos, entendeu? A astrologia não é ciência, que não sei o que, que não sei o que lá, esse negócio de horóscopo pra ganhar dinheiro, isso é uma merda. Vamos tirar um planeta ali e vamos ver como é que eles vão se virar sem esse planeta, cara. Pô, qual será o revide da astrologia pra astronomia então, hein, cara? Nenhum, cara. Os caras continuam ganhando dinheiro e vendendo revista. Tapa você, na cara da ciência. Vai falar, você tem, vai ter má sorte no amor porque seu regente era Plutão. É isso aí, cara. Não, assim, cara, tem uma parada que todo mundo concorda, né, que, assim, a comunidade científica concorda, que quando rolar esse alinhamento aí, alguma merda vai acontecer, cara, uns lances meio de tsunami, uma merda sempre assim. Tá prestes a acontecer, né, cara? É, a qualquer momento, em qualquer lugar do mundo, uma merda pra acontecer, Eu já vi uma teoria que diz que mais ou menos em 2012 vai começar um novo ciclo de atividade solar e que, possivelmente, ia haver alguma tempestade solar que é... atingir o campo eletromagnético da Terra. Tipo assim, isso acontece de cento e pouco em cento e poucos anos. Só que há cento e poucos anos atrás, toda a nossa comunicação não era baseada em ondas de rádio que nem é hoje, entendeu? Agora vocês imaginem, linhas de transmissão de energia, comunicação, internet, satélites, tudo indo pro saco. O planeta vai pro saco junto, cara. É a era da escuridão. Já eu isso li uma que é teoria, abordado no, cara, no filme do 2012, que saiu há pouco tempo. É, pô, eu não sabia disso, cara. Não vi o filme. Já eu li uma teoria que os UFOs vão começar a colonização, cara, em 2012, velho. Os UFOs já estão aí há muito tempo, né, cara? Não, mas 2012 é o ponto de culminância, cara. É quando eles vão se mostrar pra gente. É, eles vão sair da Terra, né? Já estão enterrados lá, né? Vai cair um raiozinho. E eles vão sair. E eles vão beber nosso sangue, né, cara? Aí depois o oxigênio vai matar eles. Puta que pariu, cara. Isso. Pô, lembrei de filme, cara. Tem uma porrada de filme que trata do fim do mundo, né? Pô, é a parada mais clichê ever, né? Cara, catástrofe de fim do mundo, assim, velho. Não, pô, filme de catástrofe já me irrita, né, cara? Basta aquele do trem, que é mó escroto. Vocês já viram o trem desgovernado? Tipo assim, o trem tá andando a cento e poucos quilômetros por hora e vai fazer uma curva. O cara cai de um lado da curva e consegue correr até chegar do outro lado e pegar o trem, cara. Olha que foda. E o cara é meio gordo, ou seja, tipo... Nenhum atleta faz isso, né? Meu Deus, hein, cara. Pô, esse filme do trem, cara, alterna com... Na Globo, né? Sessão de sábado, alterna com... Esse filme, o impacto... Impacto global. Tem impacto profundo, impacto, né? Impacto profundo. Filme de sábado na Globo é sempre isso. Alguma merda que aconteceu. É, filme de sábado tem sempre uma desgraça. Né? É incrível mesmo. Pô, mas o único bom desse é Twister, cara. A vaquinha voando, cara. Cara, a cena da vaca voando é a cena mais clássica que tem, cara. Eu ainda acho a Magedon emocionante, cara. Pô. A Magedon é muito foda, cara. Pô, é fadinha, é fadinha. Eu vou botar até Aerosmith no fundo desse manga podcast. Don't wanna cry. Espaço, e tem outro também, maluco, que eles também tem que explodir um meteoro. Explodir meteoro também? Explodir meteoro é Armagedon, não? Também. Ah, com certeza mas tem mais um. O Armagedon, cara. Eles vão lá, eles vão ter que perfurar. Tem aquele impacto profundo que eles também saem pra destruir o meteoro. É verdade, cara, impacto profundo também tem essa história. Primeiro eles mandam o pessoal pra furar, depois... Eles conseguem no final, eles quebram o meteoro em duas partes ali. Em vez de destruir a Terra toda, eles só fazem um tsunami pra matar geral. Só destrui metade. Mas o filme de catástrofe que eu mais gosto, com certeza, é O Dia Depois de Amanhã, né? Porque é só os americanos e os europeus que se fodem, né, cara? É, cara, isso é muito foda. Quando eles estão tentando passar pro México e o México não deixa eles entrar sem passaporte, cara, é muito foda. Eu acho aquilo muito bom, né, cara? Muito tirando foda. Essa parte, o filme é uma desgraça tirando completa. Tirando a piada, realmente, cara, o filme é muito ruim. Não, cara, desculpa, o filme é muito bom, cara. Tá bom, não vamos discutir sobre isso, cara. E tipo assim, ó, a parada mais escrota possível, né? De uma hora pra outra vem uma tempestade e congela tudo. Tipo, um dia. É bem random mesmo. Pô, mas um filme que eu tenho que comentar, você já ouviu falar um filme Solarum, alguma coisa assim? Solaris? Ah, cara, aquele é muito ruim. Isso que eu falo. É só o pior filme de catástrofe que eu já vi. Solaris é sobre o fim do mundo? É, mas não acontece nada na Terra, tudo dentro de uma nave. Uhum. Não, Solaris não é um cara senhora. Perto de um planeta que induz as pessoas a terem, sei lá. É o fim de algum mundo, cara. Não é isso, não? Não, é uma, acontece uma escuridão com o sol começa a apagar, eles vão lá jogar uma bomba pro sol reacender. Então, eles mandam uma nave e dá uma merda. É com o Jared Clooney essa porra? Que loucura, acho cara. Que é com o Jared Clooney, cara, mas esse filme é ruim. Mas, não, é era horrível, essa, mas não era essa história, não, cara. Tenho certeza que é isso. Bom, eu não sei se é isso o nome exatamente. Se presta cada coisa, cara. Bom, a história é essa. O nome do filme é alguma coisa assim. Eu não me lembro exatamente qual. Depois eu pesquiso e coloco no post também. É, cara, e vocês falaram do Dia Depois de Amanhã, o diretor dirigiu também o 2012, né, cara? Que é o nosso tema central hoje. É, o cara errou fodasticamente na mão no Dia Depois de Amanhã e acertou fodasticamente na mão com o 2012. Mas eu acho que eu vou odiar esse filme, só pra ser do contra. Normal, né, mano? Mas se eu não me engano, acho que esse diretor também dirigiu Independence Day. Esse também é muito foda esse filme. Esse é muito bom, isso e de é certa verdade. Forma também é fim do mundo, né? É, tecnicamente. É, também tem catástrofe, né, cara? É muito foda aquela cena da nave destruindo um prédio. Os malucos querendo tudo ir pro espaço. É quase tão boa contra o Tornadozinho com a Vaca. Quase, quase. Mas Twister não é fim do mundo, né, cara? É só... Não, é só catástrofe. Uma parte do... Não, mas se um dia eu vi um tornado, eu quero ver aquela vaca, cara. É, é justo, cara. Vou até jogar uma vaquinha lá, né? Com certeza. Pô, cara, e legal que a vaca tá inteirinha, né? Tá. Uhum. Eu já vi falar que, tipo assim, não que tenha acontecido, mas que é possível que um tornado pode levantar um armáriozinho cheio de porcelana e colocar o armário no chão sem quebrar nada. Nossa senhora, hein, cara? Totalmente possível. Tornado bem delicado esse. Pô, esse é uma gafa tornado mesmo. Um tornado sutil, meu cara. É só pra botar medo, né? É um tornado kármico, né? Ele vai... não, perdi tudo! Aí volta... não perdi nada. É só, né, cara? Bem estilo instinto. É só pra te ensinar a viver, cara. É só pra te dar um medinho. É. Mas pra tu que já viu o filme, Matheus, mostra como é que a gente vai se fuder em 2012, cara? Mostra, cara. Mostra que se tu tem dinheiro, você vai se fuder menos. E se você não tem dinheiro algum, você se fode. Ah, mas isso aí já, né, cara? Não precisava nem falar. Se tu vai ver qualquer filme. Aham. Mas esse trata de um jeito bem, bem peculiar mesmo. Tem aquela cena sinistra do Cristo caindo, né? Do Cristo Redentor. É isso aí, aparece uma cenazinha só do filme e acabou. Sabe aqueles flashes entre uma cena inútil e outra do filme que eles botam o mundo sendo destruído, sabe? Nem filme de ET. Que é. A Casa Branca, sabe qual é? A Torre Eiffel, né? Aí depois já alguém falando alguma coisa. É bem por aí mesmo. É mesmo que, se eu não me engano, em 2012 tinha uns 500 cartazes diferentes, né? Pra qualquer lugar do mundo que vai. É, em qualquer lugar do mundo que você ia tinha uma... uma paisagem, uma... Ah, como é que eu posso dizer? Um monumento, uma estrutura, alguma coisa assim sendo destruída. Ah, do próprio do seu país. Uma coisa, isso aí é um marketing foda, cara. Não, com certeza, foi, foi. Cara. Ah, depois será que, qual será o cartaz, sei lá, na Lituânia, né, cara? É verdade, vai no Google e procura, porra, porque deve, cara, ser uma parada muito maneira. Imagina que faz dica mesmo, sabe? Todos os países. Cara, imagina a raiva que, deve, que os russos devem ter ficado desse filme, cara. Pensa bem. Por quê, cara? Tu já viu o filme? Os russos são heróis nesse filme. São, cara? Não, não são heróis. Eu tô com a lágrima escorrendo do olho de Jeff. Um filme onde os russos são heróis, cara? Eu ia ficar realmente emocionado, maluco. Não, é que os dois... Um russo salva alguém? Salva. Tu salva pra caralho, salva a gente. Imagino, salva gatos. Ah, se os russos salvam pra caralho, então os russos são heróis. Os dois personagens mais fodas do filme são dois russos. Ah, então os russos são heróis. É sério, cara? E o nome do Nova Salva Alguém fica assim, mano. Belo spoiler do mesmo, spoiler do filme. Vou ter que botar um blá blá blá blá nessa parte. Mas não é um spoiler tão grande, porque isso fica evidente logo de cara. É. Então tá tranquilo, então não precisa arrebentar com o Matheus falando. É, tá bom. Então muda de assunto, porque senão... Antes desse filme 2012, né, cara, teve um filme, que outro 2012 que deu errado pra caralho, né? Que eu não vi, tem, mas todo mundo... Tem, nós fomos avisados. Ah, é esse. E dizem que, porra... É ruim, mas ruim com vontade, é, mano. É tipo um documentário, hein? Um documentário sobre o fim do mundo? Não tem, tem como ser, tem droga, ser bom, né, cara? Deve ser um troço alarmista ridículo, né, velho? É, cara... Não, não, é sempre assim. Todo documentário sobre o fim do mundo é aquela coisa. Começa falando, botando a culpa no governo, nas pessoas, depois mostrando as consequências terríveis, aí depois no final mostra que é a esperança, né, cara? É, que é exatamente isso. É só chamar o Capitão Planeta e tá tudo certo. É claro, assim, é o final, aquela arvorezinha crescendo, a criancinha brincando no balanço. Pior que é um clichêzão sinistro, cara, mesmo. Sabe quem podia falar de 2012 assim pro mundo, cara? Ser o porta-voz de 2012? O Al Gore, cara, pensa bem. Eu avisei vocês, seus pagões heréticos. Isso é muito bom, cara. Outra coisa clichê, em filme de fim do mundo é no final, do presidente dos Estados Unidos falando pro mundo inteiro. É, sempre como se todo isso, mundo soubesse inglês. Aham. Uhum. É, mas quase todo mundo sabe mas inglês. Mas como só sobrevive americano em filme de fim do mundo? É, o presidente dos Estados Unidos é o cara fodástico que todo mundo tá ouvindo ele em todas as televisões do mundo. Ninguém fazendo uma mas porra nenhuma. Bem, ele é o John Connor, né, cara? Eu sabia se o cara fosse dar um aviso em alemão, maluco. Mano, o mundo vai acabar! Tem um moço feio falando, então, uma criancinha falando, cara. Então, lá, vamos lá, dia 30 de dezembro de 2012, o Obama lá saindo do cargo dele, dando discurso. É, o mundo acabou, todo mundo se fudeu, e é isso aí. Boa sorte pra quem fica, né? Aí pega uma nave espacial, vai pra Lua. Não, cara, mas os motivos pra dizer que o mundo vai acabar são meio tops, né? O mundo vai acabar em 2000. Por quê? Porque é 2000, cara. Vai vir um meteoro gigante. Vai acontecer algo porque é 2000, né, cara? 2000, né, cara? Tinha a virada do milênio que todo mundo tinha medo. Tinha... Tá certo que isso também é bem relativo, né, cara? Virada do milênio pra quem é cristão, né, cara? Se tu for judeu... Isso é foda, né? Foda. Outra coisa também, né? Vamos lá. O calendário Maia terminaria aí em 2012. Levando em conta que realmente tenha começado em 3000 e pouco antes de Cristo, levando em conta que o nosso calendário esteja certo agora, porque o calendário que a gente tem hoje, ele foi modificado 1 milhão de vezes, já teve menos meses, tem gente que diz que a gente está no ano errado porque fizeram contas erradas, então o mundo já deveria ter acabado, já deveria ter passado de 2012. Ou falta 1000 anos para acabar, né? Com isso tu quer dizer que amanhã a gente vai morrer, né, cara? É, cara. Agora, como é que diabo a gente sabe o que está escrito naquelas pedras, cara? Pode estar escrito qualquer merda naquilo. Não tem nenhum Maia pra saber. Eu falando, tem um Maia pra explicar pra ele, né, cara? Pode ser tudo erro de interpretação, cara. Mas, é uma prova de interpretação fodástica que os Maia deixaram, né? Às vezes aquilo lá, cara, é do Kama Sutra Maia, maluco. Imagina, cara, a posição fim do mundo. Levava 5 mil anos pra tu aprender. Mas e aqui? E se o mundo estiver acabando mesmo e as autoridades estão escondendo isso de nós? Seria uma putaria do caramba, mas... É, mas aí a gente vai se fuder, mas aí vem a questão. E se não escondessem da gente? Se a gente soubesse que o mundo vai acabar em 3 anos? Cara, é uma merda mesmo. Eu preferiria que se o mundo fosse acabar, que avisassem 2 segundos antes, tipo... pra não dar tempo de fazer muita merda, porque a era da escrotidão que é o foda. Tipo assim, morrer todo mundo em clima de confraternização universal, beleza, cara, tranquilo. O foda é ter que sobreviver numa sociedade toda destruída, toda fodida, as pessoas se matando, se estuprando. Ia ser um caos, cara, mais um caos. Eu acho um caos precedente. Acho um caos tão caos que eu acho até interessante, cara. Veja bem, ia ser estrupado por rabo. Com 5 rabos. E eu ia te estrupar também. Talvez. E o pior de tudo é que é sem motivo, cara. Tipo. Cara, veja bem, todo mundo ia morrer anyway, de qualquer forma. Já que conhece todo mundo, o caos está instituído em nossas cabeças. Ia ser uma nova filosofia de vida pra todo mundo. Ia ser uma merda, cara. Seria horrível. Ia ser muito ruim, maluco. Ia ser ruim, mas a finalidade ia ser a mesma. Todo mundo ia morrer de qualquer maneira. Pelo menos o pessoal ia ter chance de viver naqueles mundos pós acabar. Pós-apocalíptico de RPG, né? Pô, cara, de boa, eu não tenho a mínima vontade de viver numa sociedade destruída. Não, ia ser uma loucura, cara. Pensa que foda sair saqueando loja, cara, que coisa divertida. Imagina a crise, maluco. O filho da puta não ia estar nem aí pra produzir alimento, nada. Se avisam 3 anos antes, em 1 ano a gente ia morrer, sei lá, de fome, com peste. Salve o canibalismo, maluco. Cara, é mesmo, cara. Se avisam... Primeiro já se foder, são os vegetarianos, né? Que não comem carne nem de animal, quanto mais mal. Pessoa, cara. Olha só, cara. Se avisam antes, cara, o mundo ia acabar 1 ano antes do mundo acabar. Não, cara. As pessoas iam morrer todas. Sabe o que é mais interessante? Isso poderia até salvar o mundo. Veja bem. Tá bom, ele pediu um meteoro, sei lá o que, de quem é que na Terra, cara. Ah, não, tá. Mas eu não acredito no fim do mundo seja uma catástrofe natural. O fim do mundo vai ser alguma coisa produzida pelo homem. Cara, isso é interessante, né? Porque se as pessoas pensam que vai vir o fim do mundo e acabam todas se matando, sei lá, sobram só uns 5 bons... Talvez seja uma nova era pra raça humana. Existe toda essa coisa New Age, na verdade existe também a hipótese Gaia, que diz que a Terra é uma espécie de organismo vivo que protege a si próprio. A hora que o homem for nocivo a ponto de conseguir realmente destruir o planeta Terra, ele vai sentir isso e vai acabar com a vida humana na face da Terra. Todo mundo sabe que o planeta pode fazer isso facilmente, né, cara? Tranquilamente. Tanto que já fez. Tipo assim, seu corpo tem os anticorpos, ele consegue... matar algo escroto que esteja querendo acabar com ele. Porque um sistema como o planeta Terra não conseguiria fazer o mesmo, né? Liberar a escrotidão toda, todos os vulcões, tsunami. Nos comparou a vírus e bactérias. Mas nós somos, cara, você não viu Matrix? Ele fez isso antes, cara. É verdade. Nós somos garfanhotos, é diferente. Não, nós somos um vírus, cara. O único ser biológico, né, que não é um ser vivo, a única entidade biológica que se comporta de uma forma parecida com um vírus somos nós. Porque o ser humano, ele fica numa área, ele pega todos os recursos daquela área e depois ele se muda pra outra. Pelo menos os homens das cavernas, os primeiros, eram totalmente assim. Quem faz isso é o vírus, é assim, né, cara? Mas gafanhoto e cigarro também faz isso. Ué? O gafanhoto e cigarro. Tá, os mamíferos, eles se adaptam ao ambiente. Tu prefere ser um gafanhoto do que um vírus. O vírus não é vivo, o gafanhoto é. O gafanhoto, se ele foi gerado pela natureza, se não é nenhuma coisa que o homem modificou, ele deve ter uma função biológica. Não existe nenhum desequilíbrio ecológico natural, entendeu? Se existem muitos animais crescendo, vai ter que ter um animal para conter aquilo. Se existe um tipo de planta crescendo demais, vai ter que vir outro tipo de planta para outro tipo de animal. Ou uma forma... Sempre tem uma forma de equilibrar as coisas. Isso aí é então, eu acho todo que, assim, o ciclo da vida na Terra, né? Mesmo os vírus devem ser assim, né, cara? Nós que somos totalmente escrotos e... Realmente. A gente pode viver em qualquer lugar, basicamente. E o ser humano pode produzir vírus. É. Isso que é o mais interessante. É, realmente, a Gaia vai foder a gente um dia. Então, aí, isso só comprova minha teoria. Não comprova, mas tipo, não vai ser legal. Voltando. Não, nada vai ser legal não, cara, o fim do mundo, como o fim do mundo vai ser legal? Cara, o fim do mundo, cara, nas grandes filosofias do mundo, é sempre aquela coisa das pessoas elas começarem a se degradar completamente, entendeu? Embora as pessoas já sejam naturalmente filhas da puta, elas ficariam piores no fim do mundo, sabe? A escrotidão comeria... Então o mundo já acabou mesmo. A gente não sabe. Mas olha só que sonho, cara. Se a gente fica sabendo que o fim do mundo vai rolar mesmo, e nasce um espírito de fraternidade em todo mundo, cara, plenamente, cara, eu tava vendo televisão outro dia. Tipo assim, o Brasil, quando começa a chover, é uma merda, né? Sabe? Casa de um monte de gente caindo, desabando e a porra toda. Eu tava vendo, o pessoal foi receber doação, tipo assim... Não tinha nem tanta gente, tal, mas 50 pessoas. Pra pegar comida, alimento e o cacete A4, as pessoas estavam se se arranhando, se matando, se chutando, se acabando, entendeu? É por isso que essas merdas acontecem, cara, porque as pessoas são naturalmente escrotas. Não, não é sacanagem, verdade, do mundo, cara. Não é Deus que é malvado, são as pessoas que são escrotas, entendeu? É, com isso tu quer dizer que não rolava espírito de fraternidade? Não, não rola de jeito nenhum, cara. Mundo, cara. Se rolasse espírito de fraternidade, entendeu? É criar uma aura positiva, mafagaf, e o mundo ia se curar naturalmente. Mas não vai acontecer. Não, eu acho que só rola um espírito de fraternidade se for um grupo armado, e esse grupo armado for amigos. Fora isso... É genial, cara. Olha, certeza, fora isso, cara. Não rola, eles, cara. Eles vão te obrigar a ter espírito de fraternidade. Não, cara, exatamente, eu cara. Acho o seguinte, cara. Se acontecer a merda fodástica mesmo, a gente não teria mais mentira no mundo, entendeu? As pessoas seriam exatamente o que elas são. Quem é bom vai usar todo o recurso, toda a inteligência, e vai se sacrificar pra salvar e pra diminuir os danos o máximo possível. E quem é escroto vai escrotizar o máximo possível. Então, se um dia acontecer uma merda dessa, e um dia provavelmente vai acontecer, a gente vai ver o pior e o melhor das pessoas, como a gente vê em qualquer filme de catástrofe, né? Cara, mas assim, é uma coisa tão sem precedente, mas tão sem precedente, cara, que a gente não tem a menor ideia de do que pode acontecer. É completamente imprevisível. Não, na verdade, cara, a parada é a seguinte: você nunca sabe o que uma pessoa vai fazer, mas você sempre sabe que o grupo de pessoas vai fazer, você sabe que vai dar merda. As pessoas em geral vão, entendeu? Você, pô, quando tem uma catástrofe, cara, tipo assim, que nem aconteceu nos Estados Unidos, que prenderam geral no estádio durante lá o Katrina. Teve estupro, teve um monte de merda, cara. Tipo assim, é uma parada escrota ao máximo, né, cara? É o momento que as pessoas deviam ficar juntas e se ajudar, elas vão lá e se fodem mais ou menos. Mas literalmente, né, cara? O ser humano é muito filha da puta mesmo, cara. Não tem jeito, não. É, a gente não presta, cara. É, por eu tô isso... começando a concordar com o fim do mundo, cara. É, por isso que se realmente tiver um fim do mundo aí, as autoridades souberem, elas não vão contar, não tem jeito. É, não tem eu como. Eu seria o primeiro a dizer que é pra não contar, é, né, não, cara? Faz todo sentido não contar. É justo. Seria causa tudo. Mas então, cara, as autoridades não fariam isso, né, cara? Porque... Como, isso é consenso que não como fariam, todos cara. Dizem, né, cara? O ser humano tem medo do que ele não pode dominar, né, cara? O ser humano tem medo de tudo, né? É, cara. Então, as autoridades não conseguiriam dominar o caos. Perderiam poder. Não, mas as autoridades já não têm poder nenhum, né, cara? Você vê... Cara, elas não têm muito poder, mas são ricos. As pessoas gostam de ostentar. Agora, cara, se houver caos, dinheiro, whatever. Verdade, cara. A primeira parada que para de funcionar é o dinheiro. É, isso aí não tem mais nada. E a primeira coisa que começa a funcionar são as armas. É, por aí, cara. E o dinheiro, pô, é o que rege o mundo praticamente. Todo mundo pensa em dinheiro, quer ter dinheiro, whatever. Cara, se esse caos se instalasse, cara, ia nascer uma nova sociedade, mas um troço completamente random, cara. Cara, exatamente, é isso que eu acho. Acho que o caos ia ser um caos tão absurdo que geraria alguma coisa nova. Não que ela fosse boa, mas acho que como o mundo já vai acabar, não tem o que perder, sabe? Foi exatamente o que eu falei, cara. É tão sem precedente que a gente não sabe que caminho que a Terra seguiria. Caminho nós, ser humano, seguiríamos. Não, cara, ia ser uma coisa escrota, mas ia ser uma coisa escrota, cara, nova. Com certeza, ia ser um momento de escrotidão que duraria muito tempo, mas depois as coisas iam dar uma estabilizada, como sempre. Né, cara? Sempre tem a escrotidão, a merda foda, e depois dá uma melhorada, né? Tipo, essa é a moral da parada. Eu acredito realmente, se o mundo fosse acabar, qualquer coisa, ou realmente a sociedade como conhecemos for destruída, vai ser uma parada assim. Vai vir, vai escrotizar geral, vai morrer um monte de gente, vai ficar todo mundo morando em tendas, né? No modo de vida aborígene, até que, né, cara, a gente volte ao normal. Não tão normal assim, né? Você imagina, todo conhecimento humano perdido para sempre. Pô, nossa, cara. É, e perdido e não esquecido, né? O que é pior. Imagina, cara, passar... Isso é uma loucura, cara. Séculos sem tuitar, que merda. Pô, isso é horrível mesmo, né? Doido, né, cara? É que se acontece isso, a gente ia perder os instintos, né, cara? É, tem que reaprender a sobreviver, ia ser uma loucura, cara. Não, cara, o ser humano não perdeu os instintos, né? Não, cara, mas a gente ia ter que desenvolvê-los de novo, cara. Assim, de maneira mais rústica pra gente sobreviver numa terra Resumindo, nova. Tu consegue matar um javali, mano? Exatamente, cara. Cara, se eu ficar isso. muito tempo parado no sol, eu crio raízes e começo a fazer fotossíntese, cara. Eu nunca vou matar um javali. Tá bom, você me convenceu, cara. É, cara. Mas tipo, não tem como, o ser humano ia ter que se reinventar, ia virar uma nova espécie, como catalogaria os antropólogos. Não, cara, vai ser assim, né? As primeiras gerações vão se fuder muito, aí vai nascer aquela criança mais cascudinha. Aquela criança mais cascudinha vai... Nordestino, né, cara? Vai aparecer lá. Talvez é preconceito, é verdade. Talvez a evolução aconteça de novo, né, cara? Oh, talvez seja uma devolução, né? Mas tudo bem. Porque se tem gente que concorda que a evolução já parou. Que a gente não tem mais pra onde evoluir. Mas se acontece uma claro porra não, dessa... Mano. Não, mas se acontece uma porra dessa... Não ia ter jeito. Não, cara, é a velha questão do... Adapte-se quem puder, né? Tipo, Waterworld. Tipo assim... É comedinho, não vou de Waterworld, mas claro, enfim. Que é uma merda esse filme. É legal. É. Acho que todo mundo acha esse filme uma merda, Matheus. Que sacanagem. Aham. Uhum. É que mais parte daquela teoria que os seres humanos evoluíram. Aquela teoria falou, sabe? Eu gosto. Os seres humanos evoluíram. Não, cara. Tipo assim... Realmente, hoje em dia, o cara, pra sobreviver, ele tem que saber mexer no computador, tem que ter dedos ágeis, né? Mas, tipo assim, na selva, essa habilidade é completamente inútil, então... Só que tu come formiga, né, cara? Só. Aí tu come a formiga e vê um tigre te come. Também como é que nós poderíamos destruir o mundo, né? As armas biológicas e tudo nós, mais. Nós, os americanos. É, isso é verdade. Tudo culpa dos malditos americanos. É que ferram com tudo, né, quem salva no final, né? É verdade. Na verdade, quem faz os filmes, né? Eles ferram com tudo pra salvar no final, cara. Exatamente, fazer o papel de herói. Nós salvamos todo mundo no final. É, os russos são grandes atores americanos, né? Não, mas segundo aquele cara, eu acho que é o Professor Hawk, sei lá como é que pronuncia. A pronúncia desse nome. Whatever. É, o cara, ele é o cara mais inteligente do aquele mundo, ele tem aquela doença. Fodão, cara, o tetraplégico. Isso, que ele tem esclerose múltipla, eu acho. Stephen Hawking mesmo. Stephen Hawking, sei mesmo. Ele diz que, tipo assim, ele até acredita em vida do planeta, só que ele acredita que a gente nunca vai entrar em contato com nenhum ET, porque eles nunca evoluiriam a ponto de poder chegar aqui, entendeu? Porque a gente sempre tem uma tecnologia muito maior pra nos destruir do que pra nos levar pra qualquer outro lugar. A gente conseguiria destruir o planeta todo várias e várias vezes com o poder atômico, mas a gente não tem tecnologia pra chegar em Marte, sabe? Tipo assim, se quisesse gerar o mesmo, não tinha nem como. Nem um ser humano a gente é capaz de mandar, entendeu? É bem por aí mesmo. Então a gente tá muito mais perto de fuder a Terra do que de fazer contato. Então, supondo, é claro que todos os ETs sejam idiotas que nem a gente, né, cara? Totalmente desorganizados e escrotos. É, porque assim, ó, o que a gente tem de exemplo de planeta é a Terra, né, cara? E a gente consegue foder bastante com ela. Então a gente pensa que os ETs evoluídos também fodem bastante com o planeta deles. Às vezes os ETs pensam, né? Não, mas aquelas séries de malucos futuristas que você tem naves e tal, imagina, você indo pra outro planeta querendo colonizar, encontra um grupo de aliens vindo do seu planeta natal querendo colonizar outro planeta, cara. Esse, porra, tô procurando um planeta escroto pra sacanear, roubar recursos. Pô, cara, engraçado, eu também. E agora? Fudeu, acabou o recurso do mundo, do universo. Vai ser interessante. Com certeza. Mas agora vamos lá, cara. Como que nós, os seres humanos, poderíamos fuder a Terra? Como que nós, bom, cara, poderíamos acabar com o mundo? Tem o nosso bom e velho sistema industrial que produz toneladas e toneladas de lixo, além do lixo que a gente produz utilizando o que esse sistema industrial produz. Então, é lixo pra caralho, né? É, só que a gente... isso seria um jeito de tiver até tecnicamente lento. É, cara, assim, processo. Essas coisas de acabar com os recursos naturais e tal, isso aí a gente já tá acontecendo. Mas agora um jeito instantâneo, cara, que, sei lá, em uma semana consegue estourar a Terra toda. Não, eu não digo em uma semana, em uma década, vamos lá. Seria, por exemplo, a Terceira Guerra Mundial, se acontecesse. É, a parada sempre foi as armas de destruição em massa, ou um vírus, ou alguma coisa. Então vamos lá, destruição nuclear, a minha preferida. Falou, Tiago. Acho que os Estados Unidos pode destruir até 11 vezes, se quiser, esse poder nuclear que tem. Não, então, é uma coisa então, assim bem a parada absurda, é que, cara, tipo assim, começar uma guerra atômica com alguém que também tem armas atômicas, você sabe que você vai bater, mas você vai apanhar, vai todo mundo apanhar e vai todo mundo se fuder. Então não tem graça nenhuma. E eu te falar que é uma puta de uma burrice. É, todo mundo se dá mal. É uma burrice tão grande, mas uma burrice tão grande que o nego nem ataca, né? É. Por isso que não aconteceu guerra com vocês no... Quase. Exatamente, cara. A Terceira Guerra não aconteceu por causa disso, cara. É por isso que a Coreia do Norte tá lá fazendo merda o tempo todo e ninguém faz nada. É, cara, porque verdade. Eles são kamikazes, né, cara? O cara não tá nem... A Coreia do Norte quer realmente acabar com o mundo, né, cara? Não, cara, é assim, a bomba atômica que a Coreia do Norte tem, velho, é biribinha atômica perto do que os Estados Unidos têm. Ah, com certeza, né? É bem besteira, mas e daí? Os caras são kamikazes, velho. Não, os caras botam uma bomba dentro da outra, cara. É, cara. Eu não duvido de nego oriental, cara. Eu não duvido. Se eles quiserem fazer um troço escroto, cara, eles vão fazer um troço escroto. Eu conheço um jeito que pode acabar com o mundo rapidinho, cara. Se todos os chineses pularem ao mesmo tempo, eles vão tirar o planeta da órbita e vai todo mundo morrer, né? Se todos os chineses peidassem ao mesmo tempo também, nós morreríamos todos sufocados. É bem por aí mesmo, cara. Mas depois eu também acho que o fim do mundo vai vir pelos chineses, né? Pelas mãos amarelas. E com cheiro de peixe, né? tirando uma catástrofe atômica, uma catástrofe biológica também podia foder todo mundo, né, cara? Que, pô, é muito mais sinistro, né, cara? Não, é, cara, porque, pô, pensa, né, cara? Bem, cara. Com certeza. Sem dúvida nenhuma, os Estados Unidos, a Rússia, algum país assim que tem, é um pouco desenvolvido nessa, na área biológica, cara, de armas biológicas, tem um vírus fodástico sendo desenvolvido. Já pensou se eles perdem o controle de uma porra dessa? Não, é a parada da gripe suína, é esse, né, cara? É um vírus feito de sacanagem pra vender Tamiflu, né? Todo mundo conhece essa teoria da conspiração e, tipo, por enquanto, todo mundo sabe que vírus é altamente mutável, né, cara? O vírus pega em mim de um jeito, depois passa pra você, muda. Logo, logo ele vira um negócio sinistro que nem um Tamiflu que mata a gente vai conseguir dar jeito na parada. Com certeza. Isso que é o grande medo da coisa. E também tem aquele vírus fodástico, né? Se é varíola, sei lá qual é o nome daquele vírus. Tem o ebola também, né? É o ebola, do que tem guardado de monte de laboratório por aí. É, cara. Uhum. Tem uma porrada de filme que trata isso, né? Não, O mais estranho sobre os vírus, né, que tem aquele, acho que é o da gripe espanhola. Eles vêm, matam milhões ou milhares de pessoas, dependendo da escala aí. E some do nada. Cara, mas assim, é por causa por que a gripe, mesmo que sendo diferente, no começo é uma merda. É. Mas depois ela se torna quase como uma gripe. O teu corpo só vai pegar uma gripe. Então vai estar todo mundo acostumado. É aquela coisa, porque tipo assim... Vai matando todo mundo que não tem resistência. Quem tem resistência sobrevive e dá origem a uma pessoa com fenótipo que também tem resistência. Exatamente, cara. Mais ou menos isso. Então, depois de um tempo, né, cara? É que nem aquela parada de depois de um tempo o agrotóxico não funciona mais, o antibiótico também não funciona mais, é por causa disso. Porque, ou seja lá o que for, vai adquirindo resistência. Cara, em relação aos vírus mais letais, cara, que nem o ebola mesmo, é interessante, porque o ebola, ele mata tão rápido, cara, que não dá tempo de ocorrer a transmissão pra uma grande massa. Ele mata a pessoa... É um vírus gente boa, né, cara? Mas dizem que uma pessoa chegar com ebola, por exemplo, no aeroporto do Rio, em menos de 2 dias já vai estar todo mundo contaminado na cidade. É, cara. É o que dizem. Mas aí, tipo, vai morrer, vai ser mais de 95% das pessoas vão morrer, cara. E dificilmente vão conseguir transmitir pro país todo. Teria que começar a fuder muita gente, velho. Por isso que na África o ebola não estoura tudo. Mas aí, essa parada, uma bomba biológica que soltasse fumaça num grande... Uma fumaça, um vírus em algum lugar. Exatamente, cara. O ebola teria... Um vírus modificado que matasse mais devagar. O lance do ebola é que ele morre rápido também, cara. É um vírus que não consegue... Mas uma cidade que é Rio de Janeiro fica... E saindo gente de aeroporto para outro o tempo inteiro, não para. Então, rapidamente, já vai estar um monte de cidade. Mas também, vamos supor, tem os sintomas do ebola, cara. Porra, o vírus ali tá foda, ele te estopora tanto que tu não vai conseguir andar assim na rua tranquilo e passar pros outros. Tá, mas vamos supor, você coloca 3 bombas em 3 lugares específicos. Pronto. É, não. Cara, destruição em massa por arma biológica tem como tranquilamente, é só querer. Eu acho que todo país tem um botão, sei lá, formatar tal planeta, tal cidade. Pronto. Acontece uma escrotice. É, cara, destruir é realmente muito simples, né, cara? É um negócio à toa, mas... Essas paradas que, tipo, vão matar aos poucos aqui, que é o bizarro, né, cara? Isso é realmente bizarro, vai matando, cara, aos poucos... Aqui e ali, o desespero, a desinformação e tal. Tu vê todas as pessoas que tu conhece lá fodidas, tu vai se fuder também. Nossa senhora. Isso é merda. É até pior do que o vírus em si, ó. Morrer em si é inevitável, mas a sensação, essa agonia toda que tu passa. Né, nossa, horrível. Então tu vai morrer daqui a poucos dias, não tem jeito. Por isso que eu preferia que todo mundo morresse junto com o meteoro em clima de confraternização universal, cara. É porque o meteoro estourar a Terra toda, né, cara? Uma arma biológica... Cara, o que eu acho melhor, mais aceitável, que a arma biológica seria disparada por alguém. O meteoro seria uma coisa assim do destino, digamos. Porque assim. Uma arma biológica, cara, por exemplo, os Estados Unidos, cara, que é o que a gente tem de exemplo de teoria da conspiração. Se os caras querem ficar sozinhos no mundo, se eles acham que eles dominando o mundo é melhor pra eles, cara, vai ser mais não divertido. Como ficar sozinho no mundo, que cara? Não ia querer fazer isso, mas... Não, mas assim, cara, se eles têm uma arma biológica pra isso, cara. Sei cara, lá. Se uma célula terrorista louca do governo tenta fazer isso, se eles quisessem, bem plausível que existisse. É, né, cara, isso é uma doideira foda. O Trump está aí pra isso, cara. Qual será a impossibilidade técnica de matar o mundo inteiro, menos os americanos, né, cara? Tem o gene americano. Não, teria... é imune a qualquer coisa. Tu teria que trancar os Estados Unidos, né, cara? É, cara, fechar o que é inaceitável até pros americanos mais sinistros que amam os Estados Unidos acima de tudo e que colonizariam o mundo se pudessem totalmente. Eu acho que eles estão felizes com fudendo a gente do jeito que estão, né, cara? Eles estão felizes influenciando psicologicamente o mundo. É aquela parada, né, cara? Se tu matar o mundo inteiro, tu não tem com quem jogar, né? Não dá pra jogar sozinho. Eles, tipo assim, se não tem ninguém, você vai ser melhor que quem, cara? Eles estão felizes, a gente tá falando deles agora, por exemplo, cara. Uma inveja, né? Eles vão estar na boca do povo. É isso aí, cara. Então nós estamos tipo, no fim é o fim do mundo. Daqui a 4 anos a gente volta e diz o que, que aconteceu. Ou não, né? Ah, não é leve o fim do mundo, gente. Vamos beber uma cerveja. Importante que a gente ainda não tá no fim do mundo. Exatamente, temos 3 anos pra curtir ainda, porra. É justo, é justo. Tá bom, então. Porra, eu lembrei que eu tenho que votar aí ano que vem. Que merda. Nossa, porra, cara. Se der consegue ganhar dinheiro com isso. É verdade, cara. Dá um saquinho de cimento. Talvez tu vote no representante brasileiro pro fim do mundo, velho. Olha só que honra. Caraca, pô, não pô. Tinha dessa vez. Vocês estão fazendo realmente ter vontade que o mundo acabe, né? Mas então, galera, acho que dá pra gravar mais uma coisa. Vamos terminar o podcast aqui. Tá bom, vamos terminar aqui.